E aí, galera, aqui é o Rafa Peck, Hadouken! Fala galera, aqui é o Lucario e ou você morre como herói ou vive o bastante para se tornar o um vilão. Eita! Eu lembro. Aqui é o Montanha e Raul Júlia de Mr. Bison é sacanagem. Caraca, cara, roubou minha entrada, filha. Continua aí. Aqui é o Nicolas Queiroz e é Chupa. sempre um prazer ver os personagens que amamos dos jogos irem para as grandes telonas. Ou não? Aqui é o Alfalfa e você vem à minha casa e não me traz um presentinho. Aqui é o Vegan e o filme do Max Payne é uma merda. Que? Galera. Tem filme do Max Payne? Exatamente. Tem. Exatamente. É isso aí, pessoas da nave. Solta esse golem. Vamos falar sobre filmes que viraram jogos e jogos que viraram filmes. Vamos ver onde é que vai cair isso, né, Renan? Né? Ou não, né? E vamos para e-mails, Vegan e Lucario. E-mails entre aspas, né, cara? Ainda não tem nenhum feedback. Mas se você tá ouvindo esse podcast, dê seu feedback aqui embaixo. Sim, é muito importante para ter umas críticas construtivas para a gente saber o que tem que melhorar ou não, né, cara? Isso é muito importante. E nós temos também o blog. Se você ainda não conhece o mundo Solta-se Gole, mundo. vá no nosso blog. Nós... Tá mais pra uma republiqueta, né? É. A gente trocou o meme. Se vocês ainda não viram o último meme, a gente trocou o meme. Agora tá mais engraçado o meme. Tem uma outra parada, que a gente vai começar agora a série do YouTube, né? Isso, a gente vai começar a gravar amanhã o Old Republic. Sim. E diferente do podcast, quem vai comandar vai ser o Lucario. Eu por quê? Porque vai ser assim, cara. Assim que as coisas são, cara. A gente. Quem vai gravar o vídeo? Eu gravo, não tem problema não. Entendeu? Ou então. Então é isso aí, galera. Grande então... abraço a todos vocês, jovens, tudo de bom sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até. Até mais. E o curto nosso Solta o Cigole. Ouça agora. Quer dar ilustre honra de começar, Nicolas? Meus amigos, o que é Poderoso Chefão para videogame? Cara, eu não sei se vocês também tiveram a honra de ver essa trilogia, porque eu digo que isso é uma honra, sabe? Porque muita gente fala que viu e não viu. É a gente verdade, tem medinho. É verdade. Filme antigo, é lento, não. Né, Lucas? Mas eu não disse que eu já vi. Eu não disse que eu já vi. Seu fraco. Eu admito seu que eu não. Veja, cara, veja. Eu choro até hoje quando vejo, cara. É um filmaço, uma trilogia incrível. Ó, fala logo, ele também não viu o Clube da Luta. Eita, Lelê. Olha só, Lucas, você. Gente, caraca. Lucas, você tá me decepcionando com o meu Padawan, cara. Caraca. Você tá fazendo o seu. Esse você tá fazendo o seu padrinho chorar. É basicamente isso. Ô, Lucas, é mais ou menos isso, cara. Mas continue aí. Bom, mas enfim, o filme, né? Como já citamos aqui, um clássico inigualável, inabalável. Você tem uma franquia de jogos também que segue a mesma linha. Eu não, quer dizer, eu não posso nem dizer da franquia em si, que eu sei que teve continuação, mas o primeiro jogo em si, cara, é incrível. É um GTA nos anos 40, sabe? Sim. Nos anos 50. Você fazendo parte da máfia italiana, você brigando pra subir na hierarquia da família, né? Você fazendo... E você faz tudo que aparece no filme, mas que no filme tem um corte seco, você não viu como as coisas aconteceram. Como a clássica cena da cabeça de cavalo, né? Que tem um corte seco, aparece a cabeça de cavalo na cama. Isso é verdade. Mas como que a cabeça foi parar lá? Você no jogo tem que fazer isso. Sim. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Finish him! O jogo, ele se desenvolve a partir de um personagem que não existe no... No, no, na, na trilogia dos filmes, nem nos livros. É um personagem que você cria, né? Você customiza ele. E a história se passa justamente através dele subindo na hierarquia da máfia da família Corleone, né? Você vê vários personagens, cara, do filme tem o Luca Brasi, tem o Vitor Corleone, tem o Clemenza. O Clemenza. O Don Corleone. Cara, o melhor personagem daquela porra ali é o qual o nome? Luca Brasi. Luca Brasi é o melhor personagem daquela porra. Ele morre cedo no filme. Inclusive, sim, sim. É com ele que você começa, porque uma das primeiras missões é você indo lá naquele... O casamento. É, não, qual é aquela cena em que... Não, primeiro você começa apanhando lá de um monte de cara. Não, você começa no casamento e depois você vai... É quando a jogabilidade começa de verdade, é o tutorial de combate, só que você começa... Ah, então foi porque eu pulei, eu não gosto de assistir. É verdade, você começa com o pai dele, com o pai do protagonista, acho que uns 15 anos antes da história original, né? Quando ele é, o pai do teu personagem é morto lá no atentado. Aí depois pula pro casamento. Aí você vira o Batman. É isso aí. Nossa. Que mais? Eu também joguei. Fala, Jorge. Então, basicamente, o Nicolas resumiu que o roteiro de Batman é você pegar o poderoso chefão. E é igual a fórmula das meninas super poderosas, né? Açúcar. Tem que fácil. Poder do chefão um pouco de morcego pro Batman. É, porque ninguém explica como o Batman fica tão rico. A gente conhece na historinha tradicional do Batman, a gente vê Batman um cara ricaço, herdou dos pais lá. Só o pai dele era rico. O pai dele não, mas isso aí pra mim é pouco. É pouco explicado. E ele aí nesse jogo ele mostra a verdade. Você vai virar o Dom, aí você vai ter grana pra caralho pra poder depois ser o Batman, entendeu? Porque o Batman também já tem idade. Ali no jogo você tá novinho, tá no auge dos seus 20 anos, sabe? Enfim, essa é a verdadeira história do Batman. O jogo, inclusive, ele tem três vozes originais do elenco, né? É o James Caan, que é o Sunny, né? Tem aquele cara que é o consigliere. Eu esqueci o nome. Tom Hagen. É, o Tom Hagen. E tem o do Marlon Brando também. O último trabalho que ele fez antes de morrer, inclusive. Foi gravado em 2003, né? Acho, mais ou menos. Ele morreu em 2004. E ele ganhou o Oscar. Ele ganhou uma porrada de Oscars, cara. Marlon Brando é a lenda do cinema. É, curiosidade, é o cara que fazia o Fredo no filme. Sim. O ator que fez o Fredo, ele morreu antes do terceiro filme, né? Ele teve câncer, ele morreu. E ele é o único cara que ganhou Oscar em todos os filmes que ele fez na vida. Porque ele fez um filme lá antes do Poderoso Chefão, se não me engano, que ele tava no filme e o filme ganhou o Oscar. Só não tô dizendo que ele ganhou o Oscar, mas ele tava em produções que ganharam o Oscar, né? Uhum. Ele fez Poderoso Chefão 1, o filme ganhou o Oscar, em números Oscar, né? Uhum. Ele participou do 2 também, ganhou o Oscar. E no 3 ele já tinha morrido, mas aparecem fotos dele no filme, né? E é feita menção a ele. E o filme ganhou o Oscar também, ou seja, até pós-morte, né? Ele conseguiu ganhar o Oscar. Cara, foi homenageado. É, o personagem dele morre no segundo filme, né? Exato. O spoiler é que ele é morto pelo próprio maluco. Não, conta mais, cara. Pô, o maluco não viu ainda aí. Ah, é, Lu. Spoiler? Tô ignorando aqui. Nico, eu tomei spoiler de Game of Thrones no último podcast. Geoffrey morre. Amigo, eu não vejo Game of Thrones. O Ned é o primeiro a morrer, cara. A primeira morte importante do Game of Thrones. Isso eu já me dei. A tia da Sansa morre também, cara. Então, caraca, cara, eu tô lendo a porra do livro, cara. Mas relaxa, ela volta como White Walker. Ô, gente, estamos se afastando do assunto. É, só um pouquinho. Não, eu joguei o Poderoso Chefão e eu fiz um personagem, só que eu não seguia as regras, eu fazia só as missões. Tipo, quando eu tinha que roubar um carro pra poder, perseguir alguém, eu tinha que roubar, não tinha jeito. Uhum. E assim, a história vai te colocando no modo, tipo, dentro da história... É você que tá andando ali dentro. Parece que é você que tá lá, fazendo todas as coisas. Tipo aquela fase do cavalo. Você tem que ir em stealth. Sim. Que é sinistra. É, pô, bizarro. Eu demorei uns 3 dias pra passar aquela fase, cara. Porra. Não é tão difícil. Essa galera que não jogou Nintendinho, que não jogou Mega Drive. Não, eu peguei o Nintendo 64. Ah, Nintendo 64 é muito fácil, mais rápido. A melhor parte do Poderoso Chefão é explodir padaria, cara. A melhor parada do jogo é essa. Não, eu chegava com o carro já quebrando todo mundo. Gangues não, é... Máfia. Das máfias. Das outras máfias. Das outras famílias. Eu chegava com o carro e já jogava. Cara, uma parada que tem que ser dita é o seguinte. Quando você pega um produto pra adaptar, é, não tem que ser igual, né? Tem que ser bem adaptada. Não, entendeu? Isso. Entendeu? Não precisa ser igual. Diferente, cara. Tem que nem... Entender. A ação são mídias. Existem dias diferentes, cada um é um tipo de público. Sim, sim. Tipo, é, aí tem que... É, no caso, tem que ser traduzida a linguagem pro determinado público, né? Tipo, quando você pega um filme, tenta fazer um jogo desse determinado filme, você tem que mudar muita coisa. Porque o ritmo é completamente diferente, cara. Uhum. Entendeu? Então, é que nem livros e filmes, entendeu? Você pega um livro... É, sei lá, Harry Potter, o livro do Harry Potter. É bem diferente do que é no filme, cara. Mas são diferenças necessárias pra manter o ritmo do que o cinema é, entendeu? Pelo menos é minha visão. Há controvérsia, há controvérsia. Sim, sim. A gente falou, eu e o Leandro, a gente gravou um podcast lá 2 anos atrás, né? Placast 2. A gente falou de adaptações de videogame pro cinema. Eu até falei nos comentários, não lembro, sobre um cara que eu estudei na faculdade, que é o Walter Benjamin, que é um pensador de comunicação, que ele tinha uma teoria sobre a arte na área, na época da reprodutibilidade técnica. É um nome bem complicado. É. Que ele fala sobre justamente transposição de mídia. Quando você pega algo de uma mídia e passa pra outra, né? Você pega um livro, passa para cinema, você pega uma canção e transforma num filme, e etc. Assim, as mais variadas formas. E ele fala que a obra original sempre vai ser quebrada e isso tem que ser aceito, sabe? Tipo, não tem jeito, isso vai ser quebrado, não vai ser igual ele é. E tem que ser assim, que se ele for igual como ele é, vai ficar de alguma forma ruim, sabe? É, não funciona, né, cara? Mas isso não significa que algo adaptado não, que sim, vai ser ruim. Pode ser ótimo, pode ser ótima a transformação. E Poderoso Chefão é um grande exemplo. O livro é bom, o filme é melhor ainda e o jogo é uma experiência incrível. Então, é o seguinte, mas em prol disso também o Mário Puzo, ele participou da produção do filme, né? Sim. No caso, o escritor do livro, ele foi roteirista do filme. Isso aí também influenciou um pouco. Mas aí, nesse caso, o Mário Puzo e o Frank Coppola. Coppola, eles já estavam trabalhando juntos desde o início, tanto da criação do livro quanto do roteiro do filme. Foi uma criação feita em paralelo. Foi. Diferente do que a gente tem visto ultimamente, que eram os livros foram escritos primeiros para anos depois serem adaptados pro cinema. É verdade, isso é verdade. Olha, o cara que expressava muito isso no cinema, de mostrar que uma obra, quando é transposta, ela tem que ser quebrada como ela originalmente refeita, né? Era o Stanley Kubrick. Ele pegava um livro pra transformar em filme. Cara, ele quebrava, esmiuçava e falava, eu vou fazer no cinema como eu entendi o livro, entendeu? Ele falava isso. E assim, ele era até radical demais. Só que você pode pegar, por exemplo, Laranja Mecânica, o filme Laranja Mecânica, eu não li o livro, mas todo mundo que eu conheço que leu, fala que o livro é legal, mas sabe? Sim. É uma leitura que, talvez você, por conta do filme, você acaba querendo ler mais e tal. Mas dizem que é uma leitura que é meio relevante, sabe? E ele fez um filmaço que entrou pra história. O Iluminado, por exemplo... É uma leitura bem cansativa do Laranja Mecânica. O Iluminado, por exemplo, dizem que o livro é maravilhoso e que o filme também é, e que ambos são totalmente diferentes, né? Sim. O Stephen King tem uma versão e o Kubrick tem outra, mas o Kubrick era gênio nesse sentido. Ele conseguia fazer ótimos filmes quebrando a obra original, né? Inclusive, teve uma série. O Stephen King, ele produziu uma série do Iluminado, só que ela, no caso, ela foi bem mais fiel do que o filme. Apesar disso, ela não teve o sucesso que o filme teve. Mesmo sendo fiel, entendeu? Viu? É, porque nem sempre você manter fiel é o caminho pra isso, né? É adaptação, né? Questão disso. No caso do Kubrick, algo que eu posso falar, porque eu tenho um livro e eu já li, é maravilhoso, é o 2001, Odisseia no Espaço. Tipo, são duas obras... Foi o Kubrick que dirigiu? Foi o Kubrick. Ah, não sabia, não. Assim, então, é a mesma história, só que são dois pontos de vista muito diferentes. O Arthur C. Clarke fez uma obra e o Kubrick fez outra, completamente diferente. Sim. Cara, eu podia até falar sobre a questão do som de 2001, que tem umas curiosidades muito legais, mas, enfim, a gente acaba saindo do tema do podcast. É, o Arthur C. Clarke é um dos gênios da ficção científica, né, cara? Ele e o Asimov. Agora a gente fugiu definitivamente do assunto. É um crossover de filmes e jogos. Nós estamos indo para filmes e livros. É, clássicos. We'll be right back. falta o Star Wars. Cara, Star Wars é até complicado falar um jogo, porque Star Wars tem lá desde o Nintendinho, né, Game Boy, sabe? É um universo gigantesco. Até os jogos consoles atuais. Eu tava pesquisando justamente, tem jogos que saíram muito próximos do lançamento do jogo, do filme. Uhum. É muito complicado a lista de jogos de Star Wars. É gigantesca e, sinceramente, eu acho uma opção. É, tem jogos horríveis e tem jogos maravilhosos. Que, sim, sim. É. No caso do Star Wars, os melhores jogos são justamente que fogem do canon, da série, né? É porque o Star Wars é um universo gigantesco, cara. É tipo milhares de anos e um universo de milhares. É porque eu sou muito fã de Star Wars, cara. Eu já vi todos os filmes, já li uma porrada de livros, etc. Eu sou muito fã mesmo do universo Star Wars. E tem muito jogo que é maneiro, cara. Exemplo, The Force Unleashed, né? Sim, jogaço. É muito bom, cara. Bora fora do futuro. É, tem aquela dinâmica, né? É um jogo dinâmico, mas com os poderes Jedi. Ué, o jogo que eu acho que é momento tão rosa, até porque eu adoro jogos assim que você pode jogar em co-op, né, com seu amigo, né, dois players, que é o Jedi Power Battle do Play 1, cara, um jogaço que você... Caraca, velho, eu lembro. Assim, conheci não, que eu fui me familiarizar com o Plo Koon, por exemplo, cara, eu sou um fãzaço do Plo Koon, sabe? O Plo Koon... refresca a memória aí, Plo Koon é qual deles? É o... O Plo Koon é o cara de Lula com um sabre amarelo. A máscara. O Plo Koon, ele morre no terceiro filme, né, ele é um Jedi morto, tipo, na Hora 66, né? Eu sei. Colocou muito foda aí no jogo. Você podia defender os tiros dos clones e rebater de volta pra... Caralho, era muito foda. Era muito bom. Eu lembro. Jogaço, muito bom. Tinha também, cara, no Play 2, o Battlefront, né, cara? Sim, também era um bom jogo também. Battlefront era muito maneiro, eu zerei várias vezes. O Old Republic, é o computador. Tô sendo aliciado pra jogar o Old Republic, né? É, o Rafa com a ideia de a gente gravar um gameplay, né? Aí cada um grava numa tela, entendeu? Fazer uma... entendeu? Olha, eu jogava muito um de Game Boy, que eu não lembro o nome agora, não vou lembrar nunca. Mas era muito legal também, que você ia com a navinha, aí você descia no local, aí você andava lá com o Luke, entendeu? Era bem maneiro. Aham. Uhum. Era o... qual o nome? Clone Wars, né? Uma parada assim. Ah, não vou lembrar. Joguei isso daí tem uns 10 anos, cara. Não, de 10 anos não. Não tem, tem mais 10 anos. De Nintendinho também, que era um Nintendo. Super Nintendo também, era muito bom. Era o Super Star Wars, né? Uma parada assim, que era mais ou menos uma adaptação dos filmes. Saía de acordo com os títulos dos filmes. E era em plataforma, né, o jogo. Ah, peraí, lembrei que isso. Tinha outro pra Play 1. Rapidinho, que era tinha, o era o Ameaça Fantasma, é baseado no filme. Eu tô tentando lembrar o gráfico bom, dele, velho. Caraca, era muito bom, velho. Eu lembro. Mas esse não dava pra dois. Não era co-op, não. Mas era muito maneiro, do mesmo jeito, velho. Caraca, eu tô vendo aqui, era muito bom mesmo. Muito era bom. Era muito maneiro. Pô, vou jogar de novo. Também. Tem como baixar o emulador aí? Tem, é Playstation 1. Ah, sempre tem, né? Play 1, porra. Que foda, velho. É. Olha, eu jogo com o PSP também? E... ah, não dá, não. Não, era só com o PSP. Se vier com o PSP, só baixar o emulador, pô. Melhor jogar até no PC. É verdade. Finish him! Cara, eu tô vendo na pauta aqui, tem o ET. O ET que tu fala é o ET do Spielberg, aquele filme do... É, o ET. Pô, mas esse não é o pior jogo de todos os tempos? Cara, tem um jogo... Mas é a minha... aí é a menção trash do programa que não pode ser esquecido, que é o pior jogo de todos os tempos. Não, peraí. Tem um jogo do ET, cara. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Esse jogo, como o Jorge disse, tava... foi tão ruim que foram enterrados esses jogos, cara. Pô, mas é de Atari, né, o jogo? Isso. Cara, foi enterrado... um fracasso. No deserto? Foi deserto, no Novo México, que descobriram agora nesse ano que realmente que isso não era assim, uma coisa ficcional, não, que era verdade, que eles descobriram que nesse deserto os jogos de ET. Inclusive a Microsoft vai fazer um documentário que vai ser lançado ainda esse ano. Maneiro, velho, não sabia não, cara. Coisa interessante. O Space Invaders, ele teve realmente uma tiragem do jogo que sumiu da... Ela é ela foi feita pela empresa lá que fazia o Space Invaders e tal. Saiu da fábrica, mas nunca chegou a nenhuma distribuidora. Mas os Space Invaders, eles eram uma febre no, nos arcades. Ele foi um super sucesso, só que quando ele foi pro console do Atari, ele era uma porcaria. É, muitos jogos passaram por isso, né, cara? Essa parada de ir pro arcade, do arcade pro console, né, cara? Ah, o Neo Geo tá aí pra isso, né? Que o Neo Geo foi o console do fliperama. Sim, sim. É, todo mundo gordo. Era um iPhone da época. Um furto. Porra, era um roubo. Um Neo Geo cartucho. Quando foi pra CD, pior ficou. Neo Geo. É, pior que eu tô pensando aqui, é até complicado listar filmes que vieram jogos, porque eu lembro muito bem que na era Mega Drive mesmo, que era o que marcou muito minha vida, todo filme de sucesso, ação, tinha Batman, o que fosse, tinha um jogo. Sim, Jurassic não. Park tinha jogo, Alien tinha um jogo. Pô, vamos fazer uma menção honrosa aqui ao GoldenEye, cara? GoldenEye. GoldenEye de 64. The World's Enough, do Play 1, também, de 007. Tudo, cara, tudo virava jogo, cara. Inclusive, a minha graça no Play 1 era, tipo, sair o filme e lá no tio lá... E aí, vamos ver aí, 3x10. Já tem o do filme, já? É, isso aí, cara. Aqui perto da minha rua era 2x5. Eles te roubavam. Nossa. Era o mercado inteiro. É, locadora. Não via nem capa, né? O cara conseguiu o CD na tua mão, né? Não, a capa era aquela de fita cassete. Sabe qual é? Capa de... Como assim, velho? Aquelas caixinhas de fita cassete que fechava. Ah, era uma caixinha preta de CD normal. Isso. Capa dura, né? Capa dura. Aí botava a fita dentro do... Era casezinha de CD. Isso. Ah, peraí, você tá falando de fita ou de CD? De fita. Caraca, fita era tão barato. Caraca, assim. Caraca, velho. Era. Aqui na minha rua é tudo barato. Não, tem quantos anos mesmo? Eu tenho 17. Caralho. E onde é esse paraíso do... Ah, por isso que era barato, pô. Quando você jogou esse daí, fita já deram ultrapassar um tempo, cara. É, Play 1 tá aí desde 95, pô. Eu comecei a jogar Nintendo 64 em 2003. Porra. Caraca, velho. O Nintendo 64 é de 96. Você só foi jogar quase 10 anos depois. Eu nasci um ano depois. Porra, jogava... Peraí, jogava videogame com um ano? Ah, não. Ah, tá, é verdade. Entendi. Confundi aqui. É, então por isso tava barato. Tipo, o cara tá se desfazendo disso. O cara não tava produzindo isso. É, dois meses depois ele falhou. Qualquer dinheiro era dinheiro. Cara, o Nintendo Wii já tava batendo na porta já. Tipo, já não tava já dando nada. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Então, Indiana Jones, cara. Cara, Indiana Jones é a união, né, do Spielberg e do George Lucas, né, cara, no cinema. É o Pitfall no cinema. Foi. Pô, cara, realmente. Ou é o Indiana Jones no jogo, né? Pitfall e Indiana Jones nos videogames. Pô, Indiana Jones só... Não, fala aí, fala aí. Falando aí de Pitfall e tal, e você estava falando antes sobre ter fita, eu tive uma vasta coleção de fitas do Atari por causa da feirinha que tinha ali em Bangu, e ainda tem várias fitas de Atari a um real e eu catava tudo aquilo, né? E... real, caraca. Pois é, e eu tive X-Men, não o X-Men do Superpoderes, mas o X-Men para adultos no Atari. E eu tive várias versões do Atari. Peraí, como assim pra adulto? É uma versão do Atari, não? É o jogo. Era do Cowboy? Era do cowboy. Era tipo uma versão hentai do X-Men? Não, não, era um joguinho do cowboy. Não. Que duro que comia ainda. Ah, obrigado, cara. Caralho, que merda, cara. Tá, né? É por isso que aparece hoje. Cara, eu já vi. Eu já vi esse jogo em lista de jogos mais polêmicos, cara. Sério, era muito bizarro, cara. Tu jogava com um cowboy querendo comer uma índia, cara. Aí tu faz exercício agora. Olha pro Alfalfa. Analisa. Realiza, né? Tá, não, mas eu ia falar das várias versões de Pitfall que teve através da história. Quando lançou em 80 e pouco, um dos últimos Indiana Jones, acho que foi o 3, fizeram uma versão especial do Pitfall. Com alguma coisa, claramente, Indiana Jones. E eu tive essa fita aí, não era legal. Porque não dava pra gerar aquela merda. O Pitfall tem até hoje, né? Tem um de Play 2. Cara, eu tenho Pitfall no iPad. Caraca, velho. Qual? Tem Pitfall e tem o Pitfall Dash, que é aquele joguinho de corrida básico que você vai pulando e catando moeda. No caso é pedrinha de diamante. E tem o Pitfall clássico mesmo pra iOS. Tipo, o único Indiana Jones que eu joguei na minha vida inteira foi o Lego. Cara, você tocou um ponto maneiro aí, né, cara? Os jogos de Lego, né, cara? Jogos de Lego são um ponto bom, porque assim, tem muito filme maneiro que trouxe jogos de Lego maneiros, né? Isso é verdade. Por exemplo, Senhor dos Anéis não é um exemplo, por exemplo. Senhor dos Anéis não é um exemplo, não. Muito ruim. Não é um exemplo. Eu gosto, cara. Eu tenho ele aqui na Steam. Ele é todo paradão. Já o Indiana Jones, não. Tem muita coisa maneira. É, tem o Lego Star Wars também, que é muito bom. O Lego Star Wars era muito maneiro. Foi uma divertido. Também era maneiro. A Lego, ela se deu bem, cara, porque os jogos que ela fez tipo os bonequinhos e tal, pegou as empresas, elas tipo conseguiram chegar num consenso que todo mundo gostou, cara. A qualidade da Lego de fazer joguinhos assim pra criança e tal. Pô, foi muito maneiro. Até o curto, até hoje. É interessante porque esses jogos não são feitos só para crianças, né? É um jogo que você pode, tipo, um pai pode jogar com um filho, porque os dois se divertem jogando. Uhum. É interessante. Olha, eu queria falar uma menção honrosa aqui. A Chave de Ouro, adaptações de filme para os videogames, né? Alguém lembra de Moonwalker? Quando começa que o Michael Jackson joga a moedinha, ela cai lá na Jukebox. Caraca, velho. Você dançando thriller com zumbis no cemitério. Foi fundo. Cara, mas olha só, o Moonwalker ele tem uma parada polêmica, porque o Michael Jackson salvava criancinhas, entendeu? As criancinhas voavam. Ué, deixa elas voar, qual o problema? Não, é porque isso daí está na cara de quem quer ver. Não, mas olha só, isso ficou polêmico. O cara morreu, pode nem se defender, Alfa. Foi logo depois. Ela revoava. Não, ele tá vivo, tá em Paris. Ah, cara. Não. Foi logo depois. As crianças voavam, cara. Isso era uma predição, cara. Ele quase jogou o garoto do parapeito de prédio, cara. O cara já voava. Ninguém tá acusando o Sonic de zoófilo. Só Mônica é outra história, né? Ou o Mario de extinção de raça também, né, cara? É, o Yoshi. Michael, jogaço, lindo jogo, lindo. E a versão pouca gente conheceu e é muito boa também, porque ela tem uma visão isométrica, é diferente do jogo do Mega Drive. Vale a pena procurar. Nicolas, eu acho que você se lembra, toda vez quando você ficava encurralado, você ativava o botãozinho que ele dava aquele moonwalk e ficava dançando com todo mundo. Sim. Aí matava todo mundo. Não, e os chutinhos que saía aquele raizinho, né? É maneiro. Na história do jogo ele tinha que salvar uma garotinha, não era? Não lembro a história. Sei que no final tu um robô de prata lá, foda. Não, é que era o seguinte: tinha várias garotinhas que ele salvava. Através da plataforma, né? Que ele ia correndo e tal. E aí no final ele tinha que salvar uma. Porque todas as garotinhas eram louras. Aí no final ele tinha que salvar uma outra garotinha que tava. Ele tinha feitiço. É. Jogaço, jogaço. Então, vou fazer a minha menção honrosa, então. Já que estamos nesse momento, menção honrosa. O Máscara. Ah, também é muito maneiro. Cara, eu acho que eu joguei sim, cara. Eu joguei no emulador aqui do PC, mano. Muito maneiro. Cara, o Máscara você rodava a cidade inteira. Cada fase, a primeira fase, a fase final era no Cocobongo e você lutava contra aquele personagem genérico, a versão má do Máscara, e você tinha uma setinha de combinação de botões que você liberava uma série de power-ups do Máscara. Você tinha a buzina do Máscara, você tinha a marreta, sabe? E era fantástico porque você podia fazer tudo. Todas aquelas loucuras que você ficou fascinado quando criança vendo na televisão, no, né, do filme, você podia fazer no jogo. Cara, eu pirei, eu passei horas e horas jogando aquele jogo, porque eu me sentia literalmente o Stanley de máscara ali, andando pela cidade e fazendo altas loucuras. Jorge, não esquece do furacãozinho dele. Porra, claro que não posso ser do furacãozinho, cara. E quando as entradas de ventilação, você podia passar de uma parte do jogo pra outra, se derretendo e entrando por ali, cara. Aquilo era muito bom, cara. Alguém vai fazer menção rosa? Senão eu vou fazer aqui a minha. Não é bem uma menção rosa, assim, mas é um lembrete da nostalgia. Finish him! Um jogo que eu amei jogar pela nostalgia da coisa foi o Back to the Future, o Game Episode. Ainda não joguei. Volta pro Futuro. Cara, eu joguei ele pra iPad, assim, e a dublagem do Marty McFly, cara, do Doc, porra, tipo, muito legal o jogo. E as milhares de referências a todos os três filmes, sabe? Até o Tail fez um ótimo trabalho no jogo. Não vou falar, a história ela corre em paralelo, né? É o Marty McFly procurando onde foi parar o Doc. Que ele cai numa... Eu joguei. Até eu joguei, é muito maneiro. A Telltale, ela produziu The Walking Dead, né? Que é outra parada, né? Bem filme, mas é uma adaptação muito boa, cara, da série e dos quadrinhos, que é o The Walking Dead The Game. Vocês chegaram a jogar? Eu joguei alguns capítulos aqui pro Play 3 e tal, mas eu não achei tudo isso. Mas é porque talvez eu não me importe tanto com Walking Dead e tal, então... Eu também não sou muito fã, cara, mas eu gosto dos quadrinhos. Muito dos quadrinhos da série, nem tanto, mas os quadrinhos eu acho bem maneiro. E ela é bem mais fiel aos quadrinhos do que a série em si, entendeu? A pegada, tanto na animação quanto no enredo mesmo, a pegada é bem mais quadrinho, entendeu? Mas eu achei... Fala. É porque eu me irritava com aquela Clementine. Aquela garota é irritante, cara. É, o Lee... É irritante, realmente. Não, né? ela era maneira. O Lee cria uma ligação com ela, né, cara? De pai e filho e tal. Então, é bem maneiro. Cara, eu achei muito maneiro, cara. É bem emocionante. Até o final. É muito Quem maneiro. Quem não chorou aí no final? Mano, eu não chorei não, cara, mas... Caraca, eu não chorei. É triste. Eu só choro, eu só choro com animais. Tipo, não é uma nostalgia, mas tem tempo já que ele saiu. Tem 7 anos já, eu acho. Nossa. Caraca. É 2014? Caramba. São 9 anos. Eu tenho um jogo aqui que... Se chama... Veio do cinema também. Matrix saiu em 99, não foi? Foi. O primeiro filme, sim. Então, saiu em 2005 o jogo dele. The Matrix, Path of Neo. E, cara... Deus. É muito igual ao filme. Não. É. Não, todas não. Assim, pontos é melhor do que o filme. Que assim, isso, tem. Mano? Você pode fazer. Tipo assim, sabe aquela cena do escritório? Uh-huh. Que ele tem que ir se escondendo, ele não consegue, ele é capturado? Então, você pode fazer uma história alternativa. Você consegue fugir. E foge com a Tênis, que ela tá te esperando lá embaixo de moto. Só que a história do jogo é a mesma do filme? Do primeiro filme? Não, você pode fazer suas escolhas. Não, eu digo assim, escolhas. Digo o esqueleto da série, assim, o esqueleto. Não, tem uma parte lá que não tem nada a ver. Sabe aquela parte que tem que lutar com o Morfeu? Sei. Tem, mas tem uma fase antes, que é que você luta com fantasmas. Não, mas isso aí... Fantasmas. Ah, vamos, eu lembrei agora... Vocês com certeza já viram The Warriors, né? Claro. claro. Já jogaram? Filmaço. Já jogaram? Warriors! Era muito maneiro, cara. Não, a versão dublada é melhor. Guerreiro! Venham aqui brigar! Guerreiros! Ah, por que não vem aqui brigar? Guerreiros! Vem aqui brigar! Guerreiros! Por que não vem aqui brigar? Guerreiros! Por que vocês não vêm brigar? Cara, o jogo... É muito bom, cara. O jogo, cara, ele o que ele faz? Ele, em vez de fazer a mesma coisa que os jogos fazem, baseados em filmes, ele cria o enredo anterior, né? Ele dá personalidade, dá uma personalidade extra aos personagens. Ele desenvolve mais os personagens com a história que se passa antes da do filme, né? E ele soma com a história do filme, entendeu? Isso é muito maneiro, cara. Porque isso aí, tipo... Isso aí, como é que eu vou dizer... Isso desenvolve os personagens, entendeu? Dá um background extra pra eles. E no caso que o jogo se passa antes. Então tem uma... Tem um desenvolvimento de personagem interessante, entendeu? Você se aprofunda no personagem mais do que você vê no filme. Exatamente. Obrigado. O filme, ele é muito assim... O filme te apresenta as gangues, né? E ele faz uma visão de cada gangue muito en passant. Aí tem o enredo principal do filme, que é a briga entre as gangues, e depois a fuga dos guerreiros tentando voltar para a cidade deles. Entendeu? Você está querendo dizer que no jogo ele te permite você entender melhor, compreender melhor a personagem que você controla. Exatamente, isso. Porque há tanto que há missões extras, né, que meio que mostram como os Warriors entraram pra gangue. Mostra um pouco de cada um, entendeu? Dá um zoom em cada um. Filmaço, hein? Filmaço, jogaço. Sim. Então vamos pro outro bloco, né, de... Só pra citar o nome, então, sem falar nada. Cara, o jogo do Rei Leão e o jogo do Aladdin pra... Porra, não, cara. Aladdin. Caramba, não sei. Cara. Aí, salvou agora, cara. Eu salvou. Tenho a fita. Rei... Abraços. Aladdin era massa, velho. Que, tu tem a fita do Rei Leão ou do Aladdin? Do Rei Leão. Do Rei Leão. Super Nintendo. Caraca, eu tenho... Que isso, cara. Eu tenho... Não tenho fita de videogame, eu tenho VHS do Rei Leão. Cara, tem uma aqui também que é nessa pegada. Blade Runner. Eu joguei e é meio esquisito o jogo, cara. Tá lá. Nem sabia que tinha. Eu só assisti. É, cara, eu joguei e gostei, mas tem um tempão, cara. Cara, tem um tempão. Vocês esqueceram. Qual? tem vários. Ó, não é assim um filme muito bom, mas pode ser considerado um filme, que é o Super Mario Bros. Não, Clacast 002. Foi mal que tava vendo um vídeo aqui da mãe matando os piolhos da cabeça do filho com aquela raquete elétrica. Muito bom. Sensacional, cara. Até onde vai a criatividade? Eu vou pegar aqui o link e mandar pra vocês. Tomb Raider. Sim, Tomb Raider. É um exemplo. Que isso, gente? Resident Evil, só que o Resident Evil. Vamos começar com aquele... Com aquele... Onde tem violência gratuita no final da partida. Onde a luta... É sangrenta até o fim. Cara, Mortal Kombat é uma franquia foda, né? Os filmes são maneiros, cara. Teve dois filmes, né? Dois filmes. Eu acho que três ou dois. Três filmes. Kombat teve três filmes. O Legacy e o Conquest. Conquest tem um filme, cara. E o Annihilation tem quatro filmes. Caraca, é mesmo. Tem cinco. Mortal Kombat Begins. Caraca, tô sério? Tô falando sério. Ah, vamos falar dos clássicos. Clássicos eram dois. Não, calma aí. O Annihilation, beleza. De 98. O primeiro. Aí depois teve. É verdade, tem o Conquest em 98. Aham. Em 2010 tem o Rebirth. E em 2011 tem o Legacy. Ah, peraí. O Rebirth não é a série? Não, não. É, tem uma série, cara. Tem uma série, sim. É o Legacy, a série. É o Legacy. É. Tô vendo aqui agora. Ah, o Rebuff não conta. O Rebuff é um curta-metragem. Foi um filme. Desculpa. E o Mortal Kombat Legacy era legal, assim. Não era zoado. Ó, o Conquest é uma série televisiva. Deixa eu ver. Defenders of the Realm. Realm. É uma série animada. The Journey Begins. Animação. Ou seja, caraca, a gente tem um filme e o Annihilation. Pronto. E podem xingar, mas eu nunca ouvi falar desse jogo ou filme. É House of the Dead. Ah, um clássico, cara, dos arcades, no final dos anos 90. House of the Dead. Eu lembro que tinha até. Tem dois filmes. Aquela. Sim, sim. Aquele eu vi o filme. Aquele protótipo de Kinect, né? Sim, sim. O House of the Dead, ele foi famoso porque ele foi o pai daqueles jogos que você pega uma arma e fica apontando pra tela e tira pra atirar. É. Pai que eu digo assim, claro que você vai falar do Duck Hunt e tudo mais, mas eu digo dos arcades, sabe? Tipo, sim, sim. Foi a febre daquela sessão de 18 anos, sabe? Que só podia entrar mais de 18. Sim, é violento, né? Era violento. É, porque é um jogo de zumbi, você tem que matar os zumbis, que eles vão vir na tua cara, sabe? Era tipo Alone in the Dark? Não. Era assim, não. Ô Lucas, sabe Kinect, né? Uhum. Você tinha uma arminha que você apontava pra tela e você interagia com a tela em si, isso, entendeu? É. Posso traduzir isso? É videogame. Dyna Vision. Ele tinha uma arminha. Não, é verdade. Foi o que o Nico... É, mas é o Duck Hunt. Duck Hunt. No caso do Dyna Vision, tinha o macete de você mirar pro captador do controle. Uhum. Nos fliperamas, ele era um pouquinho melhor, porque ele tinha vários captadores na tela. Na tela, sim. Então é você verdade. Não mirava só em um e saia combando, sabe? Você tinha que ter um pouquinho mais de mira, já que você tinha mais de um captador. Sim. Eram aproximadamente 16 captadores. O House of the Dead é o... House of the Dead, o filme dele, cara, é numa ilha, sabe? É meio galhofa o filme, até porque ele foi feito assim, ele não foi feito pra ser levado a sério, sabe? O filme é com... É o protagonista o Ash, não é uma parada assim? Não, pera, você tá confundindo com a série... É, não, é porque tem a série com... O nome da série que eu esqueci é Evil Dead. Evil Dead, exato. Evil Dead. Tem o Necronomicon. Inclusive, o filme foi refilmado. Faz pouco tempo. Sim, o Evil Dead, sim. Acho que o nome em português é A Morte do Demônio, uma parada assim. Isso. O remake eu não cheguei a ver, não, cara. Bem mais dark, né? O remake, né? Mais ou menos. Mas o antigo dá medo até hoje, cara. O antigo era muito bom, cara. Olha, maquiagem, eu sempre digo, cara, cinema de terror é maquiagem, não é efeito especial. Cara. Claro. Mas... Nossa. E você tá exagerando, né, Nicola? Dá um nervoso maneiro, cara. Aquela cena, aquele zumbi que tá preso no porão, que fica levantando aquela, tipo, um alçapão, sabe? Aham. Uhum. Nossa, cara, aquilo ali é nojento pra cacete, que a pele dela tá toda desfazendo, sabe? A cena da árvore também é sinistra, velho. Sim, do estupro, né, cara? É, que a mulher estuprada... Só aquela parte do stop motion lá, da Barbie sem cabeça, ela... Que é meio tosca, mas... Aquela parte ali é tosquinha mesmo. Mas, pô, o resto do filme é muito bom, cara. Muito bom. Sim. O filme é um filme sombrio, né, cara? Assim, ele não tem um final bonito, sabe? É porque, assim, o primeiro filme, ele é indie, né? Ele foi produzido por aquela galera ali, né? Aqueles amigos. É, na época isso não era indie, né? Não existia o conceito de indie. É, isso aí. Na época era bom fazer. Era só usado mesmo. No segundo filme, né? Que é bem mais galhofa. O cara volta no tempo... É bem louco, assim. Ele enfrenta demônio com um escopeta, sabe? É bem louco, mas é maneiro. Cara, você tá falando de um filme de zumbi na década de 70, 80, cara. Não tem como o negócio ser bem feito ou arrumado. Cara, era zoado. Tem sim. A Noite dos Mortos-Vivos, cara. Boa. O Jorge Romero. Então... Você tá falando de filme de zumbi nessa época, era zoado. Ignora o Alfalfa. De porra nenhuma. O filme do House of the Dead, como eu tinha falado, ele se passa numa ilha, é uma festa que vai ter numa ilha, sabe? Uhum. E é bem interessante porque, assim, na ilha tem vários logos da SEGA, sabe? O jogo era uma produção da SEGA. E aí, cara, imagina um ambiente de caos, onde você tá tendo uma invasão zumbi numa ilha pequena que tá tendo uma festa de jovens com bastante drogas e álcool, sabe? E sexo, né? E aí você tem, tipo, uma asiática que luta com Gifu, coisa. É muito, mas é muito legal o filme. Ele é legal pela galhofa. Se você for ver ele com a cabeça totalmente aberta, tipo, estou vendo um jogo no cinema zoado, sabe? Como se fosse um Dead Island, basicamente. É, Dead Island, né? Ou um Dead Rising. É mais ou menos isso, só que antes de Dead Island, sabe? Acho que o Dead Island, inclusive, foi o cara que ficou inspirado no filme e no House of the Dead, no jogo, e quis fazer um jogo, sabe? Assim, que fosse fiel ao filme do House of the Dead, que é bem nesse estilo mesmo. Tá, Nicolas, eu parei aí quando você falou da festa numa ilha com sexo, droga e rock and roll, e eu tô até agora me perguntando por que eu não fui convidado. Ah, meu Deus, olha aí. Porque você iria morrer. Irmão, você acha que eu tô me importando com um zumbizinho? Não, mas um exército deles. É, cara. E eles nadam, isso que é pior. Hein, todo mundo quando pensa, o apocalipse zumbi, tal, tá, você da resistência. Não, meu irmão, vai ser meia dúzia de gatos pingados que vai ser resistência. A maioria de nós vamos estar. A maioria de vocês. Não, olha só, eu tenho plena consciência de que eu vou ser um dos primeiros a morrer. Mas antes disso, eu quero estar numa ilha com sexo, drogas e rock and roll. Amém. Amém. Cara, tem grande ilusão aqui. Falando em zumbi, cara, e vai ser um pouco triste agora. Resident Evil. Uma bosta, o filme é uma bosta, uma droga que ninguém deve ver essa não, bosta. Não, o filme foi uma merda, mas o jogo foi legal. Não, claro, claro. É igual Matrix, assistam primeiro e esqueçam todo o restante, cara. É, não, o primeiro Resident Evil, o filme, cara, ele é tragável. É, ele tem o clima do Resident Evil, é aquele clima Survivor, né, aqueles lances assim. Ele é meio Operation Raccoon City, sabe aquele jogo da Capcom? Ele, assim, ele é um jogo... Quer dizer, ele é um filme com um terror, apesar de não ter nenhum personagem do Resident Evil, né? Isso é fato. Tirando do último filme que aparece o Leon. Não, o último filme, cara, tem dinossauro zumbi, cara. Eu nem cheguei a ver aquela porra. Ué, agora você quase me animou a ver. Não. Dinossauros e zumbis, porra. É, helicóptero também, esquece não. Aí fala helicóptero, personagem principal, mal é. Mal é, de ser essa coisa. Não, mas é muito... Assim, o primeiro filme, beleza. O segundo, cara, o bicho começa, né? As caras começam a descer, cara. Ah, mano, ela vence X1 contra o Nemesis, cara. É, né, cara? Ela sai no soco com o Nemesis, cara. Com o Nemesis, cara. É claro, pô, ela é fruto de um negócio. Não, cala a boca, ninguém pode ir no Resident Evil. Não tem isso no Resident Evil, cara. É uma. Não, no filme, cara, eu tô falando do filme. Então, por isso mesmo, cara. Que o Nemesis, ele é sinistro no jogo. É difícil de matar. Não, cara, mas a mulher tá toda overpower, cara. É isso que eu tô falando. Não, não, não. Calma aí. Nicolas, como é que era o nome daquele teu professor lá que falava da adaptação? O nome do professor, não, o nome do pensador? Walter Benjamin. É. Então, porque olha só, no filme, pelo que eu me lembro, no início eles já davam a Alice um monte de características que não havia no jogo. Sim. É mais do que natural que depois de um certo tempo, ela cheia de overpower, ela é poderosa o suficiente pra enfrentar o Nemesis, não, no não. Filme era abrandado. Então, é o seguinte, é verdade, mas a Alice, ela não é um personagem dos jogos. Ela é uma personagem criada pra franquia de filmes. Mas, cara, ficou muito exagerado, entendeu? Em relação aos jogos. Os jogos não tem nenhum não tem, assim, superpoderes. Assim, até no... Até o início da série não tinha, pelo menos. Mas ficou uma coisa muito, assim, fora da realidade do que Resident Evil é como jogo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Em compensação, né? Em contrapartida, o jogo Silent Hill é um sucesso e o filme, o primeiro filme, exatamente. É muito bom. Tem dois filmes, certo? Sim, o segundo eu não vi. Eu só vi o primeiro também. Cara, eu nem cheguei a ver o primeiro. É bom? Sim, é bom. O primeiro eu gosto pra caramba. É bem fiel. Todo mundo fala bem. Ele altera aquele lance lá da ser a mãe versus seu pai, né, e tudo mais. Mas é muito bom, é um bom filme. É pra caso, bem... tem naquele site de streaming que ainda não nos patrocina? Sim, tem sim. Então. E é bem idêntico ao jogo. Não é bem idêntico, mas é muito parecido ao jogo. Sim. Ele tem aquele climão, né? Tenso. Aquele lance de dar. Mas isso daí. É que é. Cara, eu nunca consegui jogar ele. Silent Hill é muito bom, velho. Nossa, zerei quase todos já. É muito bom, cara. O Silent Hill foi um jogo que eu já cheguei a comentar em algum podcast. Que eu gostaria de ter jogado o primeiro de verdade. Uhum. Né? Porque eu joguei, eu era meio idiota. Eu joguei ele sem som. Sim. Depois eu fui jogar ele com os sons do jogo e tal. Era um jogo muito melhor, mas como eu já conhecia a história, eu acabei não me importando tanto. Quando eu vi o filme, é que eu senti esse climão que vocês comentam, de estar o tempo todo tenso, esperando acontecer, que vai acontecer alguma merda, sabe? Uhum. No jogo eu não senti tanto, eu senti isso mais no filme. Sacou? Aham. Uhum. Depois disso eu fui jogar os outros e aí eu gostei mais da franquia. Agora a gente vai se afundar, né? Por quê? Porque a gente só vai falar de filme ruim. É. Pra começar. Vamos começar com a pior ladeira, que é o Max Payne. O Max Payne. Ah, nossa, cara. Cara, o jogo é sensacional. Mas o filme foi uma merda. O Max Payne, cara, ele é muito bom. O jogo, a franquia de jogos, né? O primeiro e segundo jogo que. Até o terceiro. Não, claro, terceiro. Não, eu sei. Eu tô dizendo o seguinte, é porque o primeiro e o segundo jogo são os que o filme se baseia, entendeu? Isso. Mas o terceiro não tem nada a ver com o filme. Apesar de eu gostar pra caralho do terceiro jogo. Os jogos, assim, eles têm uma história realista, né? É um policial, é a parada das drogas, etc. Mano, o filme, ele foge completamente disso, cara. Ele mata demônio no filme, cara. É verdade. É bizarro, cara. É com o Mark Wahlberg, né? O filme. Cara. É, o mesmo Mark Wahlberg que vai fazer o Transformers. Mas o cara, o Mark Wahlberg, eu gosto dele como ator. Apesar de tudo. Eu gosto do Mark Wahlberg no Ted. É o melhor filme dele. Infiltrados? Porra, Infiltrados é foda. Sim. É. É, um recente, um exemplo recente é o Need for Speed, né? Que é com o Aaron Paul, que fez o... Yes, Science, Breaking Bad. Breaking Bad. Cara, eu não cheguei a ver Need for Speed. É o homem de uma série. O Need for Speed é bom? O Need for Speed é muito legal de ver, cara. Não, mas peraí, todo mundo... Já saiu? Breaking Bad é de uma série, cara. Porque ninguém ali tem, meu Deus, uma filmografia. Tirando o Giancarlo Esposito, que fez alguns filmes do Spike Lee bons, grandes filmes do Spike Lee. Uhum. Mas todo mundo ali era cru, assim. Cru que eu digo, assim, não tinha um grande papel antes, sabe? Sim. É, assim, todo mundo foi uma cartada de mestre em Breaking Bad, né? Não, sim, e tinha e essa história do... Carreira. Do Need for Speed, eu desde pequeno, quando eu assistia Need for Speed... Jogava. É, não, Velozes Furiosos, eu pensava, caraca, isso aqui é o Need for Speed. Então não tinha os direitos. Mas olha, o Need for Speed, ele não tem uma história bem, super bem trabalhada. Mais ou menos. Pior que tem, cara, que a galera vai pra corrida e não joga. Teve um Need for Speed que eu peguei pra jogar sério, esse modo de história dele, que foi o Most Wanted. Sim, cara, sim. É sensacional a história do jogo, é cara. É maneiro. É muito da hora, assim, essa coisa da corrupção, a coisa da corrupção que eu tô dizendo no meio de apostas, sabe? Uhum. A questão das corridas valerem dinheiro e você da começa máfia, com... É, você começa com um carro muito foda, esse carro ele é roubado e você tem que competir com um carro fraco e ganhando dinheiro pra comprar seu carro de volta, sabe? Ei, Nicolas, eu sempre pensei que eu ia passar daquela fase ali guardando o Nito pro final. Toda vez quando chegava o reboque, eu ativava o Nito até o fim, acabava o Nito e me rebocava. Nossa. Eu sempre tentei, nunca consegui. Só pra gente fazer uma menção honrosa a Lara Croft. Cara, Tomb Raider, muito cara. Bem. Porque assim, não é um filme bom. Caraca, que filmão e tal. Não é uma porcaria, tipo Street Fighter, sabe? Aham. Uhum. Pois é. Era o Street Fighter que era o... Sim, que tinha o Raul Julia. Raul Julia. Ele era o Bison, né? Raul Julia. Ele era o Bison, né? Finado Raul Julia. É o Bison. Era o Bison com o corpo do Alcim. É, o Bison. Raul Julia morreu durante as gravações, não foi? Ou logo depois de... Foi durante. Que no crédito tem lá em memória, não sei. Caraca, velho. Ele tava com câncer avançado. O cara morreu de desgosto. É, e tanto é que não fez diferença, porque não fez muita diferença pra montagem final do filme, porque as cenas dele já estavam gravadas. A direção sabia, tinha conhecimento desse problema de saúde dele, então as cenas dele já estavam gravadas. Então não teve muito problema na montagem do filme. O Street Fighter, cara, o problema dele é aquela parada dos americanos de sempre ter um protagonista ali naquele meio, né? Dos americanos. americanos. E eles tentam seguir essa parada com o Gael, né? O Gael é o protagonista do filme, que é o Van Damme. Que é com o Van Damme. Van Damme. Não, mas eu nem ia falar desse filme clássico do Street Fighter, porque esse filme do Street Fighter pelo menos é tragável. Eu tô falando da Lenda de Chun-Li. Com a Lona Lane. Ah, eu assisti, cara, que merda. Cara, é o filme, cara. Ele é novo, né? Ah, na moral, depois dessa eu peguei o bombril e fui me limpar. Ele é recente, né? Ele é recente, ele é 2012. Cara, eu já vi a citação dele, só que eu nunca parei pra ver. Cara, fizeram a Chun-Li já de repórter. Agora, nesse filme, eles fizeram ela de detetive, cara. É, pois é. Não, e assim, eu posso aqui abrir meu coração? Uhum. Pode. Eu preciso abrir meu coração, cara. Vai, desabafo. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Smallville. Eu assisti aquela merda daquela série desde o piloto. Desde o piloto, quando anunciou, vai sair Smallville, pai. Cara, eu catei internet, catei. Na época eu baixei pelo Kazaa. Caraca. Dois dias pra baixar a porra dos três primeiros episódios, entendeu? É aquela que só funciona no nível. Você vai ver Gotham? Você vai ver Gotham? Gotham eu não sei. Eu tô assistindo Arrow, cara. Arrow. É. É do Arqueiro Verde, né? A série do Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Mas assim, Smallville, então, cara. Vai assistir Arrow Flash, man. Desde o piloto, o Flash, porque o Flash tá bonitinho. Mas assim, eu assisti Smallville desde o primeiro até o último episódio, entendeu? Uhum. E a Lana Lang sempre foi um saco, aquela mulher. É, o primeiro amor do Clark, né, ela na série. Uhum. Aí em uma das temporadas ela finalmente morreu, eu fiquei tão feliz, cara. Ela morre? Finalmente aquela vadia morreu, tava aqui comemorando, soltando fogos. Aí eu vejo o anúncio. Aí ela saiu de Smallville pra fazer um Street Fighter. Cara, eu falei, ah, porra, vamos ver Street Fighter. Só que não, porque ela fez essa merda desse A Lenda de Chun-Li. Tipo, ela deixou de me irritar no Smallville pra estragar Street Fighter. Mas ela... E quem fez o Balrog foi aquele cara que morreu ou não, né? Aquele do... Do As Pedras de Milagre? É. Não sei, cara, nem fez. O Michael Duncan? Isso. Não foi ele que fez o Balrog? Não sei, cara. Não cheguei a ver, não. Não, também não tem a menor ideia. Eu acho que é ele sim, cara. Ei, deixa eu falar de filme ruim. Pô, tinha um filmaço que eu fui ver no cinema. Filme muito bom, assim, de ação. Que é o Ritmo, Assassino 47. Caraca, esse eu gostei. O Ritmo, eu tenho, assim, eu tenho gostei do filme, só que o filme não tem a história do jogo. Mas é aquela coisa da liberdade, né? Ele tomou a liberdade. E teve um... É um easter egg no filme, que quando ele desce pro andar de baixo... Sim, o cara tá jogando, né? Tá jogando ele. É verdade. Isso é sensacional. Cara, eu achei legal, sabe por quê? Porque ele tem essa coisa do Assassino 47, tem essa coisa da série, né, de assassinos, né? Uh-huh. Então isso dá uma liberdade dele realmente criar uma história diferente pro Hitman, né? Sim. Mas assim, eu achei muito legal. E o filme, cara, ele quadruplicou o orçamento dele. Ou seja, foi um sucesso cinematográfico. Ele ganhou 100 milhões, se não me engano. A minha crítica ao filme justamente é o ator, cara. O ator é muito expressivo pra fazer o Ritmo, o 47, cara. O 47 é um ator, ele é, no jogo ele é um cara sem emoções, né? E o ator é muito expressivo. É, mas não sei, não me incomodou não, sabe? Fala que eu gostei mesmo assim. O ator eu gostei, cara. Eu só lembro que tinha uma cena. Inclusive, eu vi no Bongo Shop esse filme. Aí eu lembro que tinha uma cena de peitinho, que aí tinha uma criança, assim, vendo o filme, sabe? E aí veio o Lanterninha, né? Sabe, uhum, a mulher? Uhum. A Lanterninha. Aí falou: você não pode ver esse filme, que não sei o quê. Tipo, a criança tava perdida ali. Aí descobriu que o pai dela tava, tipo, numa outra sala vendo, sei lá, digamos que fosse Madagascar 2, sabe? E a criança fugiu da sala e foi ver o Hitman. Caraca, velho. Como ela conseguiu passar com aqueles guardinhas ali, cara? Ela vai entender, né? É. Pô, mas o Ritmo foi muito maneiro. Eu assisti em casa, cara. Esperei sair em DVD e assistir. Olha, você não tá de todo errado. É, desvio criativo, cara, aqui. Cara, não, nessa linha você, algum de vocês viu Far Cry? O filme de Far Cry? Teve filme do Far Cry? Teve filme? 28. Caralho, cara. Sério? Não. Olha esse link que eu passei pra vocês agora. Não. Lucas, é isso aí, velho. Não. Pera aí, não é possível. Double Dragon. Ah, Double Dragon, cara. Por que a gente falou Double Dragon, cara? O jogo? É. O jogo era um beat'em up, cara. Clássico. É. Foi o primeirão. É. E o filme de 94? Aí, né, meu filho? Aí outra coisa. O Mark da Caixa. Não salvo, hein? Não salvo. Feito... Porra. Ele tinha feito os pós-centros, lutando capoeira, cara. Porra, o cara me fez aquele filme e veio me fazer Double Dragon, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas faz o, isso. O Bloodsport, tu fala... Ele é bobo ridículo. Ele é bobo ridículo, cara. O Bloodsport que você fala é o... É o Grande Dragão Branco, né? Isso, o Grande Dragão Branco. Cara, é muito ridículo naquele filme esse arrobo. Você agora o trailer aí pra vocês terem uma noção de quão trecheira é esse filme. Vai lá, Lucas, o que você ia falar? É tão trecho que eu tô começando a achar que é bom. Tá dando a volta, sabe? Não, pronto. Então, tem dois filmes aqui que não sei se é bom ou ruim, porque eu não vi nenhum deles, que são do Tekken e do The King of Fighters. Tekken, né, cara? Tekken. Tekken. King of Fighters teve filme? Aham. Uhum. Tekken tem filme, cara. Não, saiu ano passado. Não, Tekken eu sei. Tekken of Fighters que eu não sabia. Uhum. Início do ano passado. Tekken of Fighters saiu em 2009. 2010. 2010, isso. Cara, obrigado. O Tekken, cara, ele é complicado, né, velho? Não, porque o Tekken, no jogo, o principal é o Jin. Sempre. Eles fizeram só... Botaram o Jin lá no filme com Kazuya, Yoshimitsu... O principal pra mim é o Eric Gordo. É, tem ali, se você jogou os jogos, você pega pra ver o filme, você vê, né, vê os personagens transmitidos pro cinema, primeiro, isso é verdade. Aqui, cara, a história. Qual? É. Cara, assim, eu acho que esse. Do filme do jogo. Do filme do jogo, gosto pra caralho. Tá, do filme não vim, então não posso falar nada. Ok. Assim, o Tekken, cara. O Tekken foi assim. Botaram o Jin, botaram. Ó, eu fiquei bolado porque eles não colocaram os personagens que eu queria. Porque eles colocaram a capoeirista. Não botaram o Ed Gordo. É, botaram ela pra namorar o Jin, né, cara? Não, botaram o Ed Gordo. Botaram o Ed, ele, botaram. Ele aparece, só que ele apanha. Ele só aparece apanhar. Só que ele apanha. Apanha pro Wesley Snipes. Pra aquele cara aí que é o. Que tem, igualzinho o Blade. Tem a... É o um ninja. É o um ninja ele. É, tem um cara também que tem os ossos de ferro, que eu esqueci o nome dele. O Brian. Brian. Do Tekken. É o Brian. Tem também o. As duas irmãs, a Nina e a Ana. E a Ana, sim, eu lembro dela. O Kazuya, aquele velho, velhote com cabelo pra cima espetado. O. Heihachi. Heihachi. E a mãe dele, que eu não sei de onde saiu aquela pessoa. A personagem. Mãe dele é personagem nos primeiros jogos, no primeiro e no segundo. Ela morre no terceiro. Ah. Sim. Tem um filme aqui que talvez é o Doom. Nossa, cara. É tipo The Rock, né? The Rock. É, The Rock. Olha, The Rock é o Doom, né? Ele entra cara, na mesma categoria. Esses filmes meio esquisitos que lançaram há algum tempo com esse Battleship. Não tinha história nos jogos, entendeu? O suficiente pra gerar um filme. É, verdade. Eles tiveram que sair inventando e tal. Pô, botaram alienígena no jogo de tabuleiro. Batalha medieval. É, batalha naval. Botaram a Rihanna. Eu pensei que ela era cantada, mas tinha. Tinha um outro. Me procurando aqui. Blood Rain. Da Pérsia? Não, o Príncipe da Pérsia eu gostaria de falar depois. É, tem um aí que eu gosto, é o Príncipe da Pérsia. Não, aqui... O Príncipe da Pérsia foi muito bem adaptado. É um dos que eu gosto. Eu não sei qual é o nome dele em português. Em inglês é Wing Commander. Wing Commander. Que era do jogo de mesmo nome, Wing Commander. O jogo do Wing Commander era bem simples. Você tinha uma nave, você pilotava naquele 3D fake lá do Play 1. Uhum. E aí você tinha que ir desviando de alguns obstáculos e tal. Aí faz um filme com a seguinte sinopse. Planeta Terra, 2564. A Confederação enfrenta uma raça alienígena chamada Kyuratia. Uma violenta batalha. Nossa. Os inimigos se apoderam de um instrumento de navegação que fará com que eles consigam se aproximar perigosamente da Terra, sendo que apenas 3 jovens pilotos são capazes de impedir o avanço das tropas alienígenas. Tá, eu vi esse filme e eu posso comentar isso que é muito ridículo. Esse grupo de alienígenas, eles têm a porra de uma nave interestelar. Cara, se você consegue atravessar de uma estrela pra outra, é óbvio e simples que você consegue acertar um planeta. Eles não precisam roubar uma parada da Terra pra chegar perto da Terra, caramba. Mas não, né? Eles roubam uma parada da Terra pra chegar perto da Terra. Olha que bonito. Se você pode teleportar uma parada da Terra, cara, teleporta a tropa pro meio do planeta e invade na hora. Mas não, eles fazem o mais difícil. Aí vem esses 3 pilotos que também não fazem nada. O que eles fazem é, eles vão pro cinturão de asteroides e vão desviando as naves de asteroides, e as naves alienígenas seguem eles e acabam batendo os asteroides. Exatamente o que eu sou, cara. Mais nada. Acabou. Isso é o filme. Cara, é muito ridículo. Muito ridículo. E o Wing Commander nem era um jogo tão ruim. Apesar de eu não gostar de jogar ele no Play 1. Wing Commander... Não lembro não, cara. Deixa eu ver. Era zoadinho. Wing Commander é divertido o jogo. Alguém lembra de Blood Rain? Blood Rain, eu acho que eu joguei isso daí. Pra Play 2, né? Uhum. É, sim. É. Esse filme? É, também não sabia, acabei de descobrir. É Blood Rain ou Blood Raining? Blood Rainer. É de uma mulher. Ah, tá. Ah, tá aqui. Ah, eu lembro. Que virou filme também, virou um filme em 3D, foi o Final Fantasy. Não, calma aí, mas a animação 3D ou teve live action? Mas... Uou, tem filme. Não, animação 3D. Animação 3D é maneiro pra caramba. Cara. Sim, é muito maneiro. Não, calma aí, Blood Rain, né? Eu tô vendo aqui agora, calma aí. Tem um Blood Rain em 2005. Aham. Uhum. Passa na Romênia do século XVIII. Passa na Romênia que dia, ou... Século XVIII. Século XVIII. Tem um também que... Uma curiosidade é o filme. Fala aí. Tem umas prostitutas seminuas no filme. Que são realmente Opa, prostitutas na Romênia. Que lindo. Deixa eu pegar o link aqui. Dead Rise. Tem um filme desse Blood Rain com o nazismo. É, não, então, aí, esse foi o primeiro filme, que era no século XVIII, na Romênia, com prostitutas seminuas. Ah. Aí tem o Blood Rain 2, que é no Velho Oeste, olha só que bonito. A curiosidade é que uma de Christina Loken, que existe atual em Blood Rain 2, tem um compromisso de filmar uma série, não serve de nada, não é uma curiosidade boa, não tem feito, não serve. E tem 3, né? Blood Rain 3, que é o terceiro Reich. Olha aí. Ó. Aí a Rain, aquela mesma que tava lá na Romênia e depois no Velho Oeste, vai lutar contra nazistas na Europa. Será que ela é muito rica? Ah, caraca. Tomara, né? Tarantino matou o Hitler, por que não? É o Bastardos Inglórios é do Tarantino, né, cara? É. Pô, mas Bastardos Inglórios foi um filmaço. Gostei. Uhum. É um filmaço. É um filmaço. É Tarantino. Não, cara. Foi porque já passou o ano já. É, mas é um filme. Não tá datado. É, você pode ver qualquer época, velho. É, pô. É que nem Poderoso Chefão, você não pode falar que foi um filmaço. É um filmaço, pode pegar pra ver. É um filmaço até hoje. Papai Don Corleone. Deixa eu perguntar, vocês que gostam desses jogos mais. Pelo menos o Lucas, eu sei que gosta. Se algum de vocês jogou um jogo chamado Onichambara? Como é? Onichambara. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o meu Onichambara é aqui. Um estilo de filme japonês. E Oni pode ser irmão ou diabo. Cara, nossa. Não. Leandro, Oi. Não me fala que é baseado no mangá. Ah, meu Deus. Meu Deus, existe jogo disso? Existe um jogo e existe um filme. O Lucas comprou no console. Existe filme disso, cara. O Lucas comprou no console. Não, assim, o primeiro, eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas assim, no segundo, que é o Onichambara Vortex, de 2009... Nossa, cara. Tem uma mulher que eu acho... chapéu de cowboy semi-nua. Mas... Isso, eu tô vendo aqui. As outras personagens me lembram muito os personagens de High School of the Dead, cara. Que é aquela garotinha com um pouco de escola e aparece com a calcinha dela toda hora. E a diretora lá que tem... A droga já... Eu já falei que eu já li essa droga de mangá, mas olha aí, vou dizer que... Cara, esses caras são muito fapeiros mesmo, cara. Não, mas é maneiro o mangá. É maneiro. Sabe o que isso me lembra? É. Esse jogo aqui me lembra muito um jogo atual que vai ser até lançar até o 2, que eu joguei pra caramba. Bayonetta. Bayonetta, olha aí. Ela fica nua também quando ela solta o demoninho dela. Olha só, a Bayonetta. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, Jesus, mas eu tô defendendo a Bayonetta agora. Você não ela gosta? Tem. O quê? De Bayonetta? Depende do que você tá falando que eu gosto. Se eu gosto de jogar o jogo, se eu gosto de jogar o jogo, se eu gosto da história do jogo. Os três. Tem dois sims e um não. Então você não gosta do jogo. Mas olha só, a Bayonetta, pelo menos, ela tem uma história pra poder justificar por que ela vai ficar nua na porra do jogo. Agora, o High School of the Dead e esse homem, cara, não tem razão. A mulher tá lutando contra zumbis, tem duas katanas e tá de lingerie. É isso aí. Ah, cara. É pra tentar sensualizar. É porque a japonesa é safada. O corpo da mulher coberto com o próprio cabelo, é esse? Bayonetta meio? É, esse é o. É, que ela usa um óculos, né? Por assim. Isso. Ele é um hack and slash, né? Mas o demônio, ele se coloca na forma do cabelo dela, entendeu? Ela tem que expulsar aquele demônio dela. Fazer o que se o demônio não gosta de. Chamar o Macedon. Peraí, deixa eu ver se esse jogo aqui tem filme. Vamos lá, então. Pra finalizar... Vai, Nicolas. É, cada um pega um aí. Amigo, já joguei. Joguei pra ganhar. Shadow of the Colossus. Cara, jogaço. Jogaço, né, cara? Imagina aquele trailer, sabe? Assim, mostrando, pedras se levantando, você tentando entender o que tá acontecendo, cheia de limo. E aí, de repente, tipo, mostra um mundo grandão e vai dando zoom e tu vê lá no final... Lá no final, aquele personagem pequeno gritando... Abros! Então, daqui a parada Inception, né? Hans Zimmer. Aí, Nicolas, qual diretor você colocava nesse filme aí? Cara... O que fez o X-Men, o Michael Bay ou o que fez o Watchmen? Pô, não, pera aí. É porque Shadow of the Colossus é um jogo muito contemplativo, sabe? É, a paisagem é um jogo muito artístico até, sabe? Sim. Então botava o Tarantino. Tem bem a cara do Nolan. Eu talvez colocaria o Nolan, o sabe? O Nolan é mais realístico, né, cara? Eu... Não sei se combinaria com ele. O Nolan. Não é o Nolan que tá fazendo o Star Wars 7? Não, o J.J. Abrams. Ele é especialista em ficção científica. Fala. Pra fazer isso, eu acho que eu colocaria o cara que dirigiu o primeiro Thor. Thor. Sério? Sério. Thor foi muito bom também. Porque ele daria esse tom mais contemplativo pra. Sim. Pro filme, sacou? Assim, talvez eu acho que pra fazer uma coisa apoteótica, quem foi que dirigiu o... Zack Snyder, cara, eu tô assistindo. Dirigiu Avatar. Foi James Cameron. James Cameron, cara, pra fazer uma coisa apoteótica. Eu colocaria, botaria o Zack Snyder pra ter bastante slow-mo, sabe? Uhum. E ele sabe fazer cenários épicos, ele bota aquela película meio, sei lá, desconhecida nas bordas, tem um fade, sabe, a imagem... Uhum. Eu acho muito bom, cara. Dá pra arriscar o Peter Jackson também, cara. É, por conta do Peter Jackson, ele ia fazer 3 filmes pra fazer. Ia fazer um filme de 4 horas também, né, cara? Esse ponto, já que vocês tocaram aí, véio, que é alguém que tá próximo, cara, eu não sei quem vai dirigir, mas eu colocaria muito na direção de arte o... Caramba, esqueci o nome dele. Guilherme Del Toro. Caraca. Hellboy. Pacific Rim também. O carinha. O outro também que eu colocaria. Sabe quem eu colocaria? Uhum. Aquele que fez o... Ah, Vamos ressuscitar ele aqui, o Jorge Lucas. Jorge Lucas não sabe. Jorge Lucas acabou, cara. Jorge Lucas é um excelente roteirista, cara, mas como diretor... Então, pra fazer o roteiro, vamos fazer um Dream Team aí agora. Falta orçamento, né, cara, pra isso. Não é? Diretor Christopher Nolan, ponto final. O Leandro... Também acho, cara. Próximo filme. Vai, Jorge, qual que você recomenda? Assim, eu gosto muito, e se é pra ser épico, já vai ter a adaptação de God of War, né? É, pelo menos já existem rumores de que vai se fazer a adaptação de God of War. Uhum. Não faço a mínima ideia de como vai ser, como eles vão fazer isso. É, tem um tempo, mas, né? Isso aí já. É, assim como tempo. Tem a de Assassin's Creed também. Assassin's Creed, cara, eu vi um trailer no YouTube, cara. Não, mas é fake aquele trailer. É, sim. Tem um filme que eu gostaria, teria que ser, cara, se foi épico, entendeu? A gente não sabe, eu não, assim, a princípio, eu não sei, não vi se na E3 alguém anunciou a continuação, mas, cara, eu queria muito ver mais do universo de The Last of Us no cinema, cara. Então, cara, eu ia comentar isso aí. O The Last of Us não é um jogo pra se fazer filme, porque ele tá ali no jogo, entendeu? A mensagem não, que ele... Filho. Não, exatamente. Ele é um filme por si próprio, cara. Não se faz um jogo... Mas aí a gente... Você se tira o sentido de todo esse podcast que a gente fez, cara. Porque se um filme... pode ser adaptado para um jogo e você tem a visão de um personagem externo ao filme, uhum. Por que não pode ser o contrário? Você vai fazer um jogo, você pega um jogo, transforma ele em filme na ótica de uma terceira, de um terceiro. É porque o The Last of Us tem tudo que o filme já teria, entendeu? Sim. Tem emoção, tem drama, tem ação. Sim, você tem o drama, você tem a questão moral e ética da decisão do Joel, uhum. Que fazer, ele levar a Ellie do ponto A ao ponto B, tudo isso, mas o jogo só se foca nisso. Eu digo The Last of Us, mas não The Last of Us aquela história ali do The Last of Us. Eu digo The Last of Us, tudo que envolve o conceito daquele mundo, entendeu? Mal comparando, não aquela história, aquela adaptação de merda que fizeram pro Eu Sou a Lenda, entendeu? Eu digo fazer mais ou menos aquele estilo, um cara, um outro sobrevivente dentro daquele universo ferrado do The Last of Us. É interessante. Só que aí, cara, você estaria tirando o coração da parada, que também são os personagens, cara. O The Last of Us, o grande lance dele foi justamente desenvolver os personagens de uma maneira que os jogos de hoje em dia não fazem, entendeu? E se você for tirar isso da adaptação, não vai perder um pouco da emoção, entendeu? Ah, é possível, mas eu arriscaria, cara. Eu acho que seria... Sim. Foda, seria maneiro, vale a pena arriscar. E se eu ganhasse na Mega Sena, tivesse com dinheiro sobrando no meu bolso, eu bancava esse projeto pra que não fosse feito pela Globo Rio, cara. E você, Vega? Agora eu esqueci, cara. Pera aí. Pula aí, depois eu vou pensar aqui. Ah, eu já sei qual é o filme. Qual? Você gosta de Poderoso Chefão, tu ia querer que adaptasse a Eleanor, cara. Caraca, velho. Perfeita, velho. Eleanor é muito maneiro. Caraca, velho. Heavy Rain. É. Não. Alguém? Alan Wake. Por que você vai discordar, seu boy? Discorde de mim aí. Agressividade no ar. Não, pelo seguinte, apesar do merda do Nicolas, do Nicolas, ele pelo menos tá calado, porque é tadinho. É, mas apesar do merda do Lucas aí tá falando besteira, mas o Heavy Rain, cara, ele não tem um roteiro animador pra um filme. Ele ia ser, tipo, contemplativo demais. Ele é muito... Ia ficar um filme chato. Ele é muito, assim, pessoal, né, digamos assim. Você se envolve demais com a história, só que ele é muito paradão também, realmente. É. Pra um filme não ia dar muito certo. Ele ia ficar filosófico demais, cara. Exato. É uma mídia diferente. Um jogo que poderia dar um bom filme trash seria Left 4 Dead, porque ele já tem estética de cinema já. As fases são... A entrada da fase é um pôster de filme dos anos 80, bem Romero, sabe? Uhum. Cara, variedade de infectados, sabe? Os personagens são bem carismáticos, tem o tom de comédia, ao mesmo tempo tem um tom de suspense, ação. O jogo em si é bem o universo Romero, né, cara? A parada da noite dos mortos-vivos tá bem ali no Left 4 Dead. Pô, sabe um jogo que eu queria ver, mas era pra ser tipo dramalhão. Não é pra ser legal, é pra ser um dramalhão mesmo. Era o Castlevania. Ah, eu lembrei. Castlevania, cara. Mas é pra ser um drama. Castlevania tem uma história maneira, velho. Minha família não deixava jogar porque tinha muito capeta. É. Cara, um que eu queria mesmo tem uma história fantástica. Mass Effect, cara. É. Ou Halo. Não, mas o Halo... Halo tem uma animação em 3D. Halo já tem, mas já. Mas o Halo... animação em 3D. Mas o Halo é aquela parada, é um universo muito grande pra adaptar em um filme só, cara. Era o Halo que o cara do Avatar, o James Cameron, tava querendo adaptar? Isso. Eu já ouvi falar. Foi até na MRG. É, mas não foi pra frente, né? Não. O Mass Effect, eu disse, porque assim, ele tem um enredo muito maneiro, cara. Principalmente no terceiro jogo, aquele lance de você ter que unir as raças em prol de um bem só, tá ligado? Isso é muito maneiro, assim. Se fosse bem adaptado, ia ficar show, entendeu? Mas é uma parada, não é uma parada assim de um filme só, são várias, entendeu? Porque é uma história muito extensa. Uhum. Que nem o Vampiro à Máscara. O Vampiro à Máscara é outro exemplo de adaptação. E você, Lucas? Eu tenho um caso especial que, vamos dizer que é um seriado, um programa de TV assim, que foi transformado em jogo, cara. É. Qual? South Park Stick of Truth. Mas já tem jogo, né? O Stick of Truth justamente é jogo. Então, foi uma série que foi transformada em jogo. Não, mas aí aqui a gente tá falando das expectativas. O que você gostaria que virasse, entendeu? Ah, tá, droga, pera aí. Já, ele é um O meu seria um jogo para um filme que eu acho que renderia muito, seria BioShock. Nossa, cara. Uh-huh. Muito bem dito, cara. Agora cala essa boca, essa bosta do Leandro. Pra vocês, já que estão nessa linha, tem que falar de Dead Space também, né? Também. Mas aí seria um filme mais, né? Mais com aquele climão mais pesado. Eu acho que Dead Space ia ficar muito Prometheus, sabe? Sim. Ele teria que ter um clima muito pesado. Porque o Dead Space, ele se agarra muito na violência extrema, entendeu? E o cinema de hoje não tem muito isso, assim, entendeu? Sabe, órgão sendo jogado na tua cara. Então, ia ser uma parada muito mais 18, entendeu? Pô, sabe um jogo que... Mas ia ser maneiro, eu concordo com você, Joy. Fala. Sabe um jogo que nunca foi adaptado e tal, que não tem nada a ver um com o outro, mas eu sinto, assim, uma... Como é que eu vou dizer? A alma do seriado tava lá também na alma do Rock'n'Roll Racing. Pega a alma de Rock'n'Roll Racing, só a alma. Uhum. Não a jogabilidade, não a história, porque até porque não tinha uma história. Uhum. Mas a ideia Rock'n'Roll e corridas e blá blá e tal. E esse seriado Sons of Anarchy, cara. Eu acho que eles têm assim, tipo, a mesma pegada. Eu acho que dava pra fazer uma ligação entre os dois. Uma ligação espiritual, assim. Pera, qual o seriado que eu não ouvi direito? Sons of Anarchy. Cara, eu não conheço. Desculpa aí. Sons of Anarchy. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Assim, um jogo que eu gostei muito, joguei muito na minha infância, todo final de semana eu ia ali à locadora pegar ele, porque era muito bom. Zelda. Caraca. Boa, Rafael. Essa foi boa, velho. Legend of Zelda. Sim. Ia ser estranho, cara. Eu não consigo ver Zelda como um filme. Tá, mas é aventura. Se você colocar o diretor de Senhor dos Anéis pra dirigir, vai ser ótimo. Então. É aventura. Não, cara, mas olha só. Mas aí o Zelda ia ter que ver qual o Zelda ia ser. Porque se tem Ocarina, um Zelda, pô. Qual que é esse outro aí? Zelda 64. Olha, Zelda 64. Olha que o do Super Nintendo é um... É, além de falar... Super Nintendo também é bom, Super Nintendo. Não, Majora não. Não. Não, por favor, não. Não, Majora... É o Majora seria um filme de Tim Burton. Ocarina of Time é o melhor. Não, é o Majora que inclui a nave? É. Não, peraí. Não. A nave? Não, é o Ocarina. É o Ocarina? É. Que ela fica ali? É, esse daí é o Ocarina of Time. Então, esse pode indicar da lista, pelo amor de Deus. Não, que iam fazer essa praga dessa fada dos infernos ficar gritando na tela de 30 em 30 minutos, cara. Não, pelo amor de Deus, eu dava um tiro na minha cabeça na primeira vez que ela aparecesse dentro da sala. Ia lá. Mas o Ocarina é um dos melhores jogos já feitos, cara. Isso aí é fato. Saindo um pouco desse universo de console, um filme que eu também... Quer dizer, um filme, não sei se seria um filme ou se seria melhor fazer um seriado. Que era com Warcraft, cara. Warcraft. É. Também. O Starcraft também, né? The Starcraft, aí inclusive, eu já não garanto muita coisa, não. Inclusive, estão fazendo um filme do World of Warcraft, já foi confirmado, já tá pegando... Sério? Aham, World of Warcraft. Assim, tá de brincadeira. Qual a história então, do World of Warcraft? É muito tenso também, cara, o universo... Só que assim, o World of Warcraft, ele tá dentro do universo do Warcraft, né? Ele tá... Uhum. Não é, tipo... é mais o contrário agora. Não é? Ah, não, é sim. Porque não, porque a gente começou... Quando começou o Warcraft, ele era uma história dentro do universo de Warcraft. Hoje em dia tem tanta história em Warcraft, o universo foi tão expandido... Uhum. Pra não ter problema de dois cabeças de coerência de história, inverteu. Agora os continentes de Warcraft são uma região de World of Warcraft. Ah, sim. Mas assim, mas o World of Warcraft não é um spin-off da série, assim. É, não, tá dentro da história ali, né? É, são o jogo, aquele jogo de PC lá, que é o Warcraft 1, 2 e 3, é uma parte do universo. Sim. Ah, então, sim. Mas é isso aí, né, galera? É isso. É isso. Faça o seu jabá aí, Nicolas. Vendo o seu peixe. Para as 15 pessoas que escutam. Daqui a meia hora eu volto. Isso. Para as 2 pessoas que escutam a gente. Aí já está os dedos, ó. Agora ficou sério. Bom, amigos, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer o convite. Pô, Rafa, brigadão mesmo, cara, pelo e-mail que tu mandou lá pro Bacanudo. Estamos aí, né? Graças a Deus. Nada. E eu gostaria também de convidar os ouvintes para conhecerem lá o Bacanudo. Nós temos lá 3 podcasts, Bacanudo, Caçadores da Lista Perdida, que é o podcast que eu apresento, e o 20 Perguntas também, que tá meio parado, mas tá lá, quem quiser ouvir. Uhum. E, claro, fazer presença nos festivais Bacanudos, que vão acontecer pelo Brasil esse ano. Obrigado, e é isso aí. Só uma pergunta, Nico. Teve um Bacanudo, teve uma foto que eu vi tua com o Pedro e tal, que tu foi lá pra aquele São Paulo. Ah, foi de São Paulo. Achei que você tivesse ido pra aquele que foi no Nordeste. Não, não. Ainda não. Devo ir talvez em agosto, cara. Se a gente conseguir... Daí fica do lado de fora da pauta. Tá. Fica pro bastidor. Pode voltar pro seu jabá. Não, é isso mesmo. Já falei já. Obrigado. Twitter, Facebook, não? Vendo seu peixe, Leandro. Então vou vender meu peixe aqui. Cara, olha só. Eu... Tô no mais uma dose, e aí, um jabá mais completo, tem o nosso Twitter, que é o @ fecha conta aí, e o nosso, nossa página no Facebook, que é facebook.com/ fecha conta aí. O Rafa Beck vai deixar no post lá pra negociar. É, vai estar aqui no post, aqui embaixo, pessoal. É isso, né, agradeço pessoal. Muito vocês, cara, por ter participado do podcast aqui. Foi uma honra. Foi muito bom, muito divertido gravar com vocês. E espero ver vocês de novo aqui. Por favor. Claro, pra contar a história. Nada é verdade, só outras mentindo. É, outras vezes serão muito bem-vindos aqui, né? A gente tá aqui pra aprender. Vocês já têm uma bagagem maior do que a nossa. Eu sou bem maior. Que isso. Todo um esforço, toda a contribuição é válida, né, cara? Então, esse é o nosso quarto podcast e a gente já tem 2 caras que já tem uma maior visibilidade do que vocês sozinhos, do que a gente tem enquanto site. 3 anos, nos próximos 3 anos. Vamos lá. Internet é muito rápido, tudo muito vamos dizer, dinâmico, né? Uhum. Pô, tô fazendo podcast aí assim. Eu também anos. Quero. E, cara, tem gente que começou ontem que já deu mais download que eu, cara. Oh. Fácil. Então, tipo, eu tenho que falar a minha frase que eu falei antes da abertura, entendeu? Chupa Jovem Nerd, porque no momento eu terei minha vida, entendeu? Que é isso. Porra, tô gravando. Ouviu, né, Jovem Nerd? Certeza onde ele estiver, certeza nesse que ele momento, trocando fralda cagada. Vou botar no Face dele, mano. Onde ele estiver, trocando nesse momento uma fralda cagada, levando uma mijada na cara, né? Olha aí. Ele ouça isso. Isso aí. Quero também agradecer muito ao Nicolas aí, o Leandro, por participar desse podcast, por atender o e-mail. Muito obrigado, cara. Bom mesmo. Foi um prazer, cara. Tudo nosso. Tudo nosso. Vem cá, uma curiosidade. Uhum. Algum de vocês estava lá no Anime Prime quando o Pode Café foi palestrar lá? Eu e Leandro? Eu. Eu também estava. Olha aí. O Lucas tava lá. O Lucas tirou foto com a gente. Eu não lembro. Caraca, ele não lembra de mim. Eu lembro agora que é o Lucas. Agora eu lembro. O Renan é aquele de branco. Com camisa de jogador. Não, vou ver as fotos agora. Eu não sei se eu tava, cara, na Peraí, me manda o link. Caralho. Caralho.